Feliz ano com a sua felicidade, você com as partes. Alô, meia... Meia um patrão. Meia um patrão do táxi, Alfa Romeo, São Juliette. Camarada, São Juliette. Eu já volto lá na rota anteriormente? Tchau, tchau. Tá usando dois nós, uma dois nós. A subida será da ELA, após a ELA sai com a moto direto, da ELA após a ELA direto. O código transponderá 5506 e o controle 1198. Tchau, tchau, meu. É o destino aí mesmo, é o Mato 5 com a data PTA. Mas no momento eu vou fazer um sobrevoo aqui ainda pelo condomínio em Contas Águas. Nesse setor. Mas é um setor norte da torre sem interferir com as decolagens da pista principal, ok? Até o setor norte sem interferir, na sua escuta permanente, ó. Ativo. 14-18-95, Alfa Juliette, X-Train. Táxi, porta para ingresso de decolagem, Mike, Mike, padrão 1.3 altímetros. Boa livre, essa nossa táxi, Oscar Juliette XA. 3 pronto para cópia. Oi, boa tarde. 198, obrigado, boa tarde. Oi, o Mike, Mike, na papai. Ingresso de decolagem, Mike Puff Mike, questão no 7, vento no 2, 0 graus, 1 dúzia nós. Controle 119, decimal 8. Nível 180 autorizado, para ideal de Epoch 677, decola na coral com curva direita, 0256, transponder 198, controle está na no faixa 3. Tem 573, contagiamento está correto, só para posicionamento. Camarada, obrigado. Mike decolou os 38, chama o controle em 119, decimal 8, vai interceptar o farol da Tapuã, então bota aí. Pode, obrigado. Texas, foi Juliette XA, corte para ingresso, pista no 7. Plano para Siri, Nilce, cópia. Controle Salvador, é o papapá Mike Golf Mike, bom dia. Papapá Mike Golf Mike, motor 5 condições visuais, 1 motor 1 corredor a cheque. 110, ok? Thank you, Mike Golf Mike. Ai. Controle 119, decimal 8, dá um bom gol. 119, obrigado. Controle, Salvador, passando 2-2, 6-2, boa tarde. 0, Guarulhos. 6-0-5, guarde papel, Guarulhos. Aguarda. Estabilizado, tá 3-1-4-4. Tá 3-1-4-4, completa com a torre, 1-1-8-2-9-5. 8-9-5, boa. Salvador, boa tarde, TAM 3144 estabilizado, LF, XA. Tudo bem? TAM 3144 estabilizado, LF. 3144, boa tarde, ponto Simbra, com trem checado, altímetro padrão 1013. 1013, né, para trem baixado. Estou presente, estamos no tráfego na cidade da Mãe, que era com o seu escuteiro aeronáutico. Ok, então vai ter a curva à direita, 335 mais 20 milhas. Você é o meu? Tudo pronto, Contato. Corredora Checo, curva direita, pista 17, código 0145, e o controle 119.8. Não posso autorizar o toque remetido, ok? Eu sou forte para o regresso. Azul, eu te alicerro, meu filho. Eu botei no plano de voo na hora de decolar, senhor. Setor, Thiago Serra Romeu, reporte ao término do procedimento e para o regresso, Salvador. Vou passar já então, obrigado. 5, bom voo, 15 louça. 0. Marche, direto para o Itapo, direto para o 0. O norte é marcha. Travando, a conta final, 3144. 3144, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, com 14 nós, 14 nós. Eu vou 340 autorizado para Guarulhos, apelo 10, Tabaté, cumprindo a Daia, Luiz Amorte, a curva na direita para a decolagem. 5512, transporte, controle Salvador, 198, para 3805. Resta 3805, chama para puxar o back, Sobre o sinal 0 autorizado direto para a TAP? Sim, direto para a TAP, após a... 63, 153, voador, número 300? Afirma que o voador, dona, 63 é um centro. 63.10, com ajuste no 013, retorno estabilizado. 2000, com 63, retorno estabilizado, 63 é um centro. Subida coral, o vento 120 graus, 1-2-9, está livre decolagem do 17. Pará 4-0, acionei a identificação, vou na pro de Mari, para a chegada Mari, reporta os 10 de cedo. Boa, Mari. Mais controle. Quinta posição. Direita, taxi a via pista, reporta a cabeceira 10 após 180, pronto para a decolagem. Eu vou taxi via pista direita, reportar a cabeceira para a decolagem 20. 3144, solo 44, chama o controle, correção 211, controle solo. Então, boa tarde. Olá. Alta 3144, boa tarde. 3144, táxi, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. Boa tarde. 7098, boa tarde, Alfa Juliette. Boa tarde, Alfa Juliette, boa tarde, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, Alfa Juliette, 0-2-0, direto para lá, 1-2-0. O Thiago Serrão veio, você construiu agora para a rota toda, senhor. Antes, mais grupo, mais que foi, gol. Como que é isso, Pedro? Foi na rotatória, Thiago Serrão meu. Vai manter... A altura da rotatória, a flecha faixa quantas milhas da cabeceira 17? Não, agora para pouso no pátio 5, conforme o senhor orientar, senhor. 5-0, Mário. De efetuar pouso direto no pátio 5, sem interferir com o 17? Quer dizer, senhor? Direto no pátio 5, o vento no 20 graus, com uma dúzia nós, reporta no solo controlado, Thiago Serra, o meu pátio 5. Vou falar no solo controlado, então, senhor. 7, pronto. Estacionamento no 07918. 305, 5 segundos para sua atualização. Desvia à esquerda para 255. Entra passarela 2262. Obrigado. Região 360. Sim, chamar de cópia. Vai. Então, 3205, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Mas quantas milhas são feitas de desvio? 4, 5 milhas aproximadamente, informação. Certo, Romeu na cortiça, 1-4-5. Solo controlado, 120, com uma dúzia. Controlado, solo controlado, tchau. Pico 04, tem informação de pessoas a bordo? Nós, minha parte, vamos tráfego do Cozão de 12 horas, no Romeu Sudoeste, Alfa Tango 72, passando 9600 até 180. 7, tem tráfego de Chicago, 9, né, Rafa? Passador 2262, o tráfego ultrapassado, uma suposição de 11 horas a 12 milhas, no Romeu Norte, o Bando 738, passando agora 8600. Estabilizado no localizador do Oceanário 63. Qual a 35? Qual a 35? Está recebendo o glide normalmente? Ah, aparentemente sim. Bem, que grato. Bom pouso. Chama a torre em 1895. 895, vai chamar. Não, ajuda 2790, aguarde. Muito obrigado, aguarde. 1964, você para 2 no peso, ajuste no 0 no peso, autorizado final LS, reporte estabilizado. Afirmativo, autorizado 2000 LS, informará estabilizado. Doutor em Salvador, boa tarde, Na 6320, acione a identificação, autorizado a chegada a mais, desse montanha em de voo 060. Então, 060, chegada Mária, 360. Senhor, ali tem autorizaria 2, na presença? Tanto 1320, sai como número 4. Controle Salvador, Lima, aqui no Zulu. Temos aqui no Zulu, matéria com condições visuais, 1 no meu pé, o corredor é chefe. O seu estimado está pouso. Zulu, 00, quando possível a sessão voar direto Siri. Tenso Lima, Silos Lu, aguarde seu voar direto Siri. Guarda. Salvador Olímpico 04. Pará 40. Operação para o final ILS, curva à esquerda. Na proa 050. 050, Guarapari. Ficado pelo lote, o Guará 40. Ficado pelo lote. São 3805, 1954, a bordo 430, Galeão, 3805. 3808-260, Salvador, Olimpo 04. Olimpo 04, contato radar, a 4200 pés, suba para o 2260, na saída da El Leda. Leda presente e autorizado Leda. Está presente e autorizado Leda, no perfil da subida, para o 2260, agradeço. Prossiga, o Oscar de Leto 3. Manda seu terceiro, os 2-3. 3-0, copiado. T0, vou direto pro Puna. Direto pro Puna, 6330. Prossegue a critério, 6330, reporte iniciando a redução. Vai pra critério, reportará. Identificação, autorizada a chegada a Mari. Esse matando os voos 060. Por a Mari 060, número 64. Obrigado, Champagne, deixa táxi 9077. Salvador, boa tarde, essa é a 6315, não se escuta. 6315, táxi alfa, chamei o seu Juliette. Alfa, seu Juliette, vai chamar. Bola 964, completa com a torre, 1-18, decimal 95. 2-9, sim. Bola 964, tá na final, LS, 2-1-0. Quatro pontos Simbra, contém checado, altímetro, agora 1-0, 1-2, 1-12. Está baixando para nós. Eu guardo pista livre. Parou. Cruz, na próxima ponte espera, na visão Coronado e na Cruz. 964, livre pouso, picha 10, vento 130 graus, 1 dúzia nós, 1 2 nós. Pontes visuais, reporta para a descida ou zero curto. Firmo, livre pouso, picha no zero, vento 130 graus, 1 2 nós. Correto, cruzado, 964. 3805, decolei 56, controle 119, decimal 8, então bom voo. Obrigado, boa tarde, 3805. Azul 073, após a passagem do tráfego na curta, Boeing 737 da Gol, após ali mantém cabo 010. Após a aeronave da Gol, a linha mantém na 10, azul 073. Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Chamando 251, muito obrigado, ótimo domingo. Controle de Salvador, boa tarde, Tan 3805, decolar o BIS 800, Cidadael. Tan 3805, contato radar, Super 6, Cidadana, Cidadael, líder. 340, conservar na Prodileira, 3805. Utilizada por 2000, Jet Lido, Tan 3805. Então, já na Prodileira, 3805. Tan 320, atingiu 060, retrocedendo. Na 320, livre descida para 2000 pés, o ajuste 012, autorizado sinal ILS, ponto estabilidade. Na 320, contato 12, contrato estabilizado, minha Pará 40, descida para 3000 pés, o ajuste 012, intencionalmente para ultrapassar o curso localizador. Aguarde o inspetor para reinterceptar. Descendo para 150. Ponto 018, acionando a identificação, fazendo chegada a Mari, detectando algum tipo de desvio? Negativo, Xerife, estamos voando a flor de Mari. Todo o controle Léo pagou a nossa flor de famosa. Ponto 060, na flor de. Não entendi, comprou. Flor de Mari para chegada a Mari, descendo até o 060. 060, Flor de Mari. Informe por gentileza, tem alguma apresentação de desvio aí na aeronave ou estão mantendo Flor de Mari? 05 de autonomia, acelerando o Galeão. Tarde, Cia, Pati Índia, ponto de espera 2895, ajuste altímetro no 012, por 9077. Pati Índia, ponto de espera 2905, Paulo Salvador, muito boa tarde, Gol 964, livrou na pessoa. 964, taxi Via Alfa, chaminhante da Juliette. Via Alfa, da Juliette, 964 da Gol. Só no 1500, porta Vera Cruz. Ó, caralho. O Salvador é o Batman 96. Gentileza, autorização para a nação, informação mais. Aguarde cópia Natal, 1256. Aguarde. Pará 40, para o localizador completa à direita na Pro 095, reporte estabilidade. Direito 095, reporte Pará. Azul 5063, contato radar, separa 180, saída Coral. 180, Coral. É possível voar direto Coral? Autorizar direto Coral 5063. Obrigado. Com o número 4, voa direto Itaca, descendo até 4.000 pés com ajuste no 012. Ok, 4.000 no 012, voa 1.164. 104 Recife, 125 decimal 1. Recife, 125 decimal 1, olha. 77 está livre, alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 2, 0 graus, uma dúzia nós. Alinha decolar, pistão no zero, voo no 077. Beleza, para informar ao tráfego, estava 12 horas, a nossa posição estava na função máxima, o que seja mais. 12 horas eu estou à frente, mas tinha no saco. Você tem agora o seu lado esquerdo, a posição de 11 horas, que está até 2.500, está no 1.500 pés. Ele está a 8 milhas nos corredores visuais de Salvador. Ok, não, é um tráfego que está subindo. Subindo, eu não tenho nenhum tráfego a informar, não. Tem o que o seu ultrapassou, que está mantendo 4.500, já tem um tempo, com o Charlie 402. E na porta às 12 horas, realmente não tem nenhum tráfego. Porque nós tivemos uma vida, né? É, chegou o número 4, o controle desconhece esse tráfego. O número 4, o número 4, o número 200, verifique como o número 3 na aproximação. Xanana 320 completa com a torre, 118 decimal 95 composto. 395, boa, Xanana 420. Guará 40, desse C2 no pé, guardando o transferente para todo o Salvador. Esse eu guardo. Bom, no número 4, missão redução para 200. Descendo até 3 mil pés com ajuste no 012. Ok, descendo para 3 mil, no 012, reduzindo. Bom, no número 4. Salvador é o FIM 07. FIM 07, acena a identificação. Certificou o FIM 07, está ligado, divertido. 2, nós. Pouso na E o controle 119, decimal 8. Dirigiu 360 da El Lida. 370 da El Lida. Gol 2018. Inicia a redução para 230 e desce até 4 mil pés, com ajuste 012. Tráfego do Força Aérea 7107, é o Eco 110, mantendo o nível de voo 090, iniciando descida a 0050. Ele está a 2 mil. Passando para passar. Está 3805, descido no B5, decimal 1 e voo direto para o base. O base, chamando a receita aí, 251, agora. Guará 40 completa com a torre em 118 decimal 95 amplio. 1-1-8-9-5, grátis. Ou 1-1-6-4 para o localizador com a seta esquerda na flor 040, vista para 2010, reporte estabilizado. Ok, detonação esquerda, flor 040, para o localizador chamará estabilizado. Ou 1-1-6-4. Juliette X-Ray, mantendo o nível 080, o serviço radar está terminado a 55 milhas sudoeste de Salvador. Chama agora o controle Ilhéus em 120, decimal 1, pós voo. Qual sua previsão para o 2,6? 2 minutos. Dois zero noite, me seleção para 200. Dois zero, só dois zero. direita, Solon 21, decimal 1, boa tarde. Uno, 1-6, desça para o nível de voo 050. 050, 4-1-1-6. Cópia. Afirmo. Autorizado Natal 370, via Pães 1-10, subida Puca, transição de par, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 1-0, código 5537 e o controle 119-8. Autorizado 370, apes do voo 1-0, pulsa de par, decolagem 1-0, primeira curva esquerda. 5537-198, no gate 02, puxa bem acionamento. 1-2-5-6, contagiamento correto, autorizado puxa acionamento, chama para o táxi. Reportaremos. Paulo Salvador, boa tarde, chama 330, de Zona Golfo. 6320, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para 05, chama 330. Agora 4-0, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1-2-0 graus, 1-2 é nós, 1-2 nós. Guará 4-0, cabeceira 2-0. Para 2-2-0. 4-1-1-6-2-2-0, Papapapá, Serra, Quilo, Índia. Autorizada a chegada, Mari, desça em matéria no desvão 060. Alô, Vitor. Tá ok, só um minuto para a corda. 2.000 pés, toma próxima sua posição de 9 horas a 3 milhas, mantendo 1.500 pés no rumo nordeste, está nos corredores visuais. O seu telefone de completar direito da aduna? Eu tenho. São 2.000 pés, eu tenho estabilizado. Ok, Rondo Zuma, presente e com mais estabilizado. De Serra Silo Índia, vai seguir como número 5 na aproximação. Zó 9077, autoriza a moto, Zó? Moto é somente como 5, 9077, mas é a proa de Dael. Matando a proa da Dael. Azul 41 no meio, desce para 2.000 pés, o ajuste no 012, autorizado final e LS, reporte estabilizado. Perdeu no 012, reporte estabilizado. Ok, agora na escuta. Escuta. Por gentileza, onde que o senhor fez o plano de voo? Porto Seguro. Porto Seguro, tá ok. Está com probleminha aqui no sistema de transmissão de plano de voo, já te passo uma posição para o horário do plano de voo, por gentileza, novamente. Para o 7-2-5, estamos fazendo a sala aí a Salvador, mas está com problema de comunicação de lá para fora. Vamos lá, por favor, segura. Tudo é bom. 7-2-5, ok. E o nível que você vai? 2-8-0. 2-8-0, ok. Para o táxi do Gol, 1-2-5-6, sonado pronto, 1-5-4 a bordo, 2 horas e 30, recife. 4-12-30 e o alternado? Recife. Faz sua direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro 1012 ou 1256. Sente o livre táxi, 1012, vai chamar a torre no ponto de espera, o voo 1256. Obrigado, bom trabalho. 4-0, solo 1-0, vai prosseguir parte militar? Vai, Conselho libera, agilizando com gentileza, próxima à esquerda, hotel, livrando parte militar. Hotel aqui. 0, solo 1-0, à esquerda, via hotel, parte militar, livre frequência estacionada, até uma tarde. Boa tarde, Pátio. Doutor Salvador, boa tarde, eu vou 1-2-5-6, ao ponto de Peradão 1-0, pronto. Mano, 1-2-5-6, mantém a posição. A gente está mantendo. Uno 1-1-6-4, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós, 1-2 é nós. Pouso livre na 10, gol 964. Meu hotel Yankee, mantém a posição. Agiliza as manobras para a decolagem 530. Afirmo. Após o tráfego da companhia na curtíssima, após ali mantém cabeceira 10, agilizando o gol 256. Agilizando após o mesmo, gol 256. Hotel Yankee, atento à esteira do Boeing 737 da Gol, tem livre decolagem da 17, vento 120 graus, 12 a nós. É reduzir. Passou no mesmo portanto sobre o lugar. Bacana. Azul 5073 a 55 milhas, norte sudoeste de Salvador, seu radar está terminado, estamos com controle ilhéus em 120 do Small Uno. O papapapá Serra Siluíria tem condições de voadora? Está presente dentro do Uno, o Serra Siluíria. Decolagem, pistão 0. Primeiro decolagem, bom, Yankee, decola 1-2, controle 1-9, decimal 8, tamo ruim, boa tarde. 1-9, decimal 8, boa tarde, grato. SAC, RS, 5-4-1-1-6. 5-1-1-6, torre, 1-1-8, decimal 9-5-1-1. 8-2-5, obrigado. A frequência da torre, 5-4-1-1-6? 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado. Para me escuta. Escuta, 1-1-4. Inés Juliette, portão 09. Serra Siluíndia, eu como trajo do Cotandil, 11 horas, a 10 milhas, no rumo norte, um eco 1-1-0, uma serra 050, será o passou prato. Quatro Yankee, no corredor Axé, vai reportar a bola da barra. Trone 119.8. Força aérea 506, cotejamento correto. Já está para o funcionamento? Me confirme, pelo bem? Se você quer armazenar a prova rotatória, chame a torre em 1-1-8-9-5. 0-9-5. Torre de rotação, viu, Quebec Serra. Posso correr o final, Quebec Serra, altímetro 1012. Tank 07, desça para 3.000 pés e ajuste no 012. Descendo para 3.000. Tank 07 para o localizador completa à direita na prova 045, reporte estabilizado. O localizador 045, reportará estabilizado, Tank 07. 219-2012. Voo 2-0-1-8, boa tarde. 2-0-1-8, boa tarde. Táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, voo 2-0-1-8. Do 4-1-1-6, livre pouso, pistão 10, vento 1-3-0 graus, 1-12 a nós. Livre pouso, 4-1-1-6. Tá? Fez uma... pediu para que eu mantivesse o perfil da subida. Firma a terra. chamando para qual pista? 3193, autorizado Galeão, nível de voo 360. Vai seguir direto Irume, APR novembro 857, após a posição Moço. O fim de estrada é o Leda Irume, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código 5554 e o controle 119.8. Galeão, nível 360, saída da El Irume. Irume voa pela 3357, São Moço, pela 5554, fazendo 198, após o decolar de curva direita 3193. 3193, só confirmando a subida, será da El, Leda e Irume. El, Leda e Irume, obrigado. Correto, chamo para posicionamento. Nono, azul, 49. Reduzido para 180, Fênix. Eu segui um Bravo E40 a 7.3.807. Quem vai reduzir a velocidade? A final da 17, o que já vai ser? Teste vai ser a trigo e pouso 17, o vento 120 graus, 12 nós, 12 nós. Terra. Recepção localizador, Serra Florida. Entre o Serra Florida, aguarde a pessoa, setor. Romeu Tayhete, Farol da Mar. Polícia, certo, Romeu Tayhete. Ah, Romeu Tayhete. Terra pelo índio, chama a torre em 1.8.95. 2.95, boa tarde. Estamos fazendo teste, desça para 2.000 pés, aguarde transferência. Desça para 2.000, aguardando transferência, Félix. Boa tarde. Altímetro 1.0.1.2, vento 1.2.0 graus, com 1.12 nós. Intenção de pouso 1.0, 1.7. Já autorizado 1.7 agora, é, base curta. Lá 219, curva esquerda, reporte curto final 17, Serra Quilândia. Gente, o Serra Quilândia. Serra Sul, 219, tropa 5 está livre, boa tarde. Torre, 1.8 decimal 95. 1.8 decimal 95, grato. Salvador, é o Fênix 07. 07, boa tarde, reporte marcador externo, altímetro 1.0, 1.2. Reportará marcador externo, grato. Ano 25 no Recife, ano 25 decimal 45. Igual, Serra Quilândia, livre pouso ano 7, vento 120 graus com 08 nós. Livre pouso ano 7, Serra Quilândia. Rio Lima, achando a identificação. Rio Lima está mantendo 1.10. É que o meu Lima voa na proa de Boston, para a chegada Boston e Porto da Descida. Guarda na autorização de pouso, o altímetro 1012. Sim, a gente vai prosseguir então no glide, aguardando a autorização de pouso. Decolagem na 1-0, curva à esquerda, subida Pucanjamo, Caju, viada do 1-7. 5562, eu transponder, controle 1-9, décima 8. Personal 1-4-0, autorizado, recente-divertida, decola já 1-0, curva à esquerda para decolagem, Pucanjamo, Caju, outro 1-7, 5562, controle 119, décima 8. Corretinho para posicionamento na 0-5. O meu Romeu Lima desce até o 050. Autorizado por seguro, nível de voo é o 080, a rota será a direto, posição Romeu Alfa, Índia Romeu Alfa e após direto. A subida será Coral, primeira curva direita, código 0275 e o controle 119.8. Solos 25, autorizado backtrack e vai reportar liberando o pátio militar. Autorizado backtrack pro 507 e reporta no pátio militar. Avisou ingressando no pátio militar, libera com estacionar, boa tarde. Boa tarde. Romeu Lima, reporta atuando Bosque. Eu só enxergo o nome eletrônico para cópia. Serra Bravo, Tango Vitor, Terra Vista 280, a rota por uísque 50, após sair conforme a subida da El, Leda e Deve, aguardando apenas a reclamação do código transponder e o controle em 119.8. Bravo, ponta na barra. Cotejamento correto, agora na menos informação de código transporte, confirma a parte, e o seu bem? Está, 2 a bordo. Aero está, 02 a bordo, ciente, aguardando apenas mais alguns instantes para o transporte. Taxi suporte para ingresso de decolagem, pistão 0, posto aéreo 8506. Posto aéreo de decolagem, 8506. Dadael, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem carteira 10. Código transponder é 5551 e o controle 119.8. Prezado Guarulhos, 360, dia pelo 10 Salvar 7. Dael, Leda, Motiva, é a saída com primeira curva à direita, decolando 10551, transponder e o controle 119.8. 6305. 6.5, reação para posicionamento. Chamará para posicionamento. Posicionar estacionamento, tem 3.193. 3.193, está confirmando a posição 1.0? Ah, sim, mas chegou. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama a rotatória visual com cabo. O Oscar reporta na rotatória, sem contato com o outro. Reportará na rotatória, em contato com o controle e contato. Autorizado, chama para destaque. Deixa autorizado, é porta de destaque. 363, eu não sei. Rotatória. Diga no Oscar, chama a torre em 1895. 1895, muito grato, um nosso. Fala, meu Oscar, reporte final da 17, na curva final. Altímetro 1012. 1012, reportará na curva final da 17, o Romeu Oscar. 0506 decolou 31, vai manter minha escuta, vai cruzar os Portidão 1735, vai reportar farol de Itapuã para transferência ao controle. Certo, apoio com o Japão da 1735, reportará no farol de Itapuã, 850, bem assisto. Mantenha-se em condições visuais, prepara 2.500 pés, reporta no farol da barra. Se o controle não se passar, você sai da sua cidade, você sai da sua cidade e está lá na frente do posto seguro, livrando os seus corredores. Autorizado, posto aéreo 8506, qual é possível ser estimado de ingresso na terminal Ilhéu e o seu pouso porto? Sim. Estimando o ingresso na terminal Léo é o 0755 e o pouso por seguro é o 0910. Copiado, posto 8506, assista o controle, reporta o livrão nessa tela. Controle 23, 806. Não me escuta? Autorizado a subida Coral 1 Alfa. O senhor já autorizou, tá ok? Posição? Acopiei o mais Ghost Mike. Gente, reporta no parque do Tua Sul. 5 litros é com mais rodar. Do Romeu Lima, na sua do VOR, passou do cancelamento. Pode acessar 2 mil pés com ajuste 012. 2 mil pés, 5 para o táxi, agora o filme agora 2.18.95.